enquanto espera acontecer. Enquanto espero ver no cais, vou derramando sem querer a febre dos meus. Que eu trago dor dentro do peito. Há muito tempo a cor da solidão tingiu-me o leito. Há tanto tempo assim, só eu dentro de mim, a procurar por nós. E apenas uma voz não responde tão agora. O vazio e a saudade a só. Foca em pensamento, mas quando a noite cai, traz sua imagem como um vento. Faz tanto frio aqui, só eu dentro de mim, a procurar por nós. E apenas uma voz não responde tão agora. O vazio e a saudade a só. Pego um mar de fado azul, angústia de um bolero, versado em sombras meia luz. Soluço no meu canto uma canção enquanto espero. Navego um mar de fado azul, angústia de um bolero, sombras meia luz. Soluço no meu canto uma canção enquanto espero. Enquanto espero acontecer, enquanto espero ver no cais, vou derramando sem querer a febre dos meus. Enquanto espero.